Me diz, nesse mundo sem fé e sem esperança, quantos mortos nessa guerra, quantos lares abandonados, quantos refugiados e quantos sem terra, quantas famílias separadas, quantos filhos e quantos pais perdidos, quantas armas usadas, quantas drogas consumidas, para fazer o resgate, em primeiro lugar, Jesus Cristo, Grupo Caege e eu. Lutando pelos direitos da nossa comunidade, é necessário fazer o resgate. Em primeiro lugar, resgatar a nossa imagem, que pela televisão foi feita em destroços. Querem assinar atestado de óbito, destruir direitos nossos. É óbvio, mas não vou medir esforços. Posso mudar, eu sei que posso. Favela é o que sobrou pro meu povo, desgosto de viver. E é só anoitecer que a droga se espalha, aumentando a destruição infantil. Penúltima vez que aquele menino sorriu, a fumaça subiu. O justiceiro já pode matar e dormir tranquilo. Pensamento agressivo, quem destrói o Brasil? Censura televisiva, a tarja preta não mudará nossas vidas. Não sei, não sabem quem será o próximo da lista. Revolução coletiva sempre acaba em chacina. Mortos pela polícia. É preciso resgatar o verdadeiro valor do respeito. Até hoje não compreendo mulheres sendo vítimas, produtos do sexo vendidas por estrangeiros. Um comércio de fácil acesso que gera muito dinheiro. O desespero atrás das grades, maldade, ponto final na vida, excluídos da sociedade. O sistema é eficaz quando se trata em tirar sua liberdade. Precisamos nos unir, resgatar nossos irmãos nos campos de concentração, mais conhecido como detenção. Todo ser humano tem o direito de errar. No momento de fraqueza, todos nós agimos sem pensar. Por que não dar uma segunda chance? Ao invés de julgar, condenar e jogar numa cela, que mais parece um chiqueiro. E como se não bastasse, vai passar o dia inteiro na ociosidade pensando besteira. Não é com grades e repressão que se reeduca jovens, e sim com medidas preventivas contra o crime e as drogas. O estudo é o escudo. GOG. Jovem acordado no fundo do poço. É preciso resgatar esse nosso povo. Vítimas do descaso, condenado ao fracasso. Foi assim no passado, mas não será de novo. Jovem acordado no fundo do poço. É preciso resgatar esse nosso povo, que está perdido na vida, com a moral ferida. Quer encontrar uma saída, eis aqui o socorro. Aquele velho ditado, mente vazia, oficina do diabo. Sem perspectiva de vida, personalidade perdida. Impressão negativa perante a sociedade, que na verdade não gera condições necessárias para sua recuperação. Regeneração, essa é a questão. Objetivo que não será alcançado com descaso, repressão, violência e humilhação. Por que não ensiná-los uma profissão? Oficinas, escolas, cursos sem fim. Formar um novo cidadão, capaz de se reintegrar na sociedade em uma nova postura, e não recriminá-lo abaixo de porrada, em meio a atos desumanos de tortura. Realidade diária de um país subdesenvolvido, dividido em classes de poder aquisitivo. Os ricos em primeiro lugar, os pobres em segundo plano, sempre prejudicados, esquecidos. É preciso resgatar o respeito a uma raça que com próprio sangue construiu o Brasil, mas que nunca conseguiu o merecido respeito. Jovem acordado no fundo do poço. É preciso resgatar esse nosso povo. Vítimas do descaso, condenado ao fracasso. Foi assim no passado, mas não será de novo. Jovem acordado no fundo do poço. É preciso resgatar esse nosso povo, que está perdido na vida, com a moral ferida. Quer encontrar uma saída, eis aqui o socorro.